traz contigo a vida de Jesus dentro de mim, que faz correr um rio de louvores sem fim. Fonte bendita.